piquitim doida, doida, as piquitim doida, as piquitim doida, doida, as piquitim doida quando tão no crocodilo. As piquitim doida quando tão no crocodilo. E agora? O Diego também, Diego Monteiro, o Vaguinho e o grupo Las Vegas, aqui ó. Em Belém do Pará, tá 40 graus e o crocodilo tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau, tá mil grau. E joga pra cima, joga pra cima. E eu vou no rei, vocês vão no rol. Rei, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater, ela quer dar pra bater. No batidão, no batidão, no batidão, bora na batida, na batida, na batida. E ainda é Dojo Rock! Todos não quero mais. Pra cima, moleque! Ia pra você, e de mão dadas não ia. Os empresários da Ceasa! O quê? O jogo virou com esse mundo de. E aí, nome de R.A. Boutique! É Duke Gold na parada, fechado com o Bunny! Como é que é? Acho graça porque não restou nem um tiquinho do meu amor. É chupitel, é chupitel, é chupitel. Pra cima, pra cima, pra cima. É chupitel, é chupitel, é chupitel, é chupitel, tel, tel. E aí então toma, toma, toma, toma, toma. Toma caqueado, toma, toma, toma, toma, toma, toma caqueado, toma, toma caqueado, toma caqueado, toma caqueado. Vai. DJ Patrese faz um caqueado, caqueado, caqueado, caqueado. Caqueado, no gingado, caqueado. E a novinha no motel. E a novinha no motel. E a novinha no motel. Pra cima, pra cima, pra cima. Um, dois, três, bora. Vai girando. Parceiro Leozinho Lanche. E aí, Leozinho? Treme tudo. Fuga aqui, de Marituba, ouvindo fronteiras com a gente. Aquele abraço. Sempre deixei bem claro quem sou. Olha o Porto, o Júnior também. Do Banco do Brasil, aí, Júnior. Anda muito estranho, não. Rafael, Mari Cardoso. No meu Facebook, mas de Belo Horizonte pra curtir o crocodilo. Agis como se eu tivesse outro alguém. E aí, Damasceno, qual é? Já disse que tô firme contigo onde estou. Deixa de ciúme. Parceiro Damasceno, Ramon. Você vai me perder. Aí, motora malucão. Pra cima. Todo mundo tem um passado. O Giovanni da Nike. O Valdiano dos Caixa Baixa. O Renanzinho também. Não fica bem. Põe na fita. Só de boa. Todo mundo tem um passado. Deixa de apontar o culpado. Só tu não vê o quanto eu gosto de ti. Sou louco por ti. tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado, dominado, então tá bora, tudo dominado, vai! Tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado, tá tudo dominado. E treme tudo, treme tudo, treme tudo. Aí, neguinho, do jeito que tu gosta, moleque, só. Vazirando, vai! Deixa você louca de vontade pra ficar comigo. Te olho com cara de safado, bandido. É que o Manuel também! Uma surpresa pra você. Vamos proprietário do motel, você rapaz. Vai dentro do carro. Carícia, olha. Prepara! Prepara, Manuel! Ramon Bahia também! E o Damasceno, tudo aqui, ó! Senta, senta, senta, senta, senta pra você, senta, senta, senta. E senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta pra você, senta, senta, senta pra você, senta, senta, senta pra você, senta, senta, senta pra você, senta, senta. Toda bandida gosta de pressão. E o quê? Toda bandida. Olha a Letícia Silva, a Isabela também, o Denório. Aí, Gabi! Reforço do croco. Alô, Bel! Sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. Sequência de tentada, sequência de tentada, sequência de tentada. Olha a sequência! Meu parceiro burro, retaguarda! Ai, meu Deus! Os filhos do Hernani. É o baile do Patred que tá dando o que falar. É o baile do Patred que tá dando o que falar. Que tá dando o que falar. Vai, Molina, vai, vai, vai. Joga, joga, joga, joga, joga. O Preto do Ajax também. Osvaldo, CDB. Diretamente do Rio de Janeiro, aí, Rodrigo. Joga, joga, joga. O Juco Vinícius. Toda a galera aqui comigo, um abraço. Joga, joga, joga, joga, joga. Tua mão pro ar. Joga, joga, joga, joga, joga. Tua mão pro ar. E joga, joga. Barbearia da Vila, fechado com o bar. Crocodilo, gigante crocodilo Prime. DJ Lendo e Ivan Macedo. E agora? O João Oliver também. Listando tudo. Aqui no Caribão. Vamos pra cima, João. É nóis. E aí, Paulinho? Paulinho, Paulinho, Paulinho. Vem aqui, bichero, que chamei! Detonando tudo, bora, chero, chero, chero, chero, chero. Abra sua boca pra falar de mim. Pense no que vai falar por aí. Baixa a bola, aprende a amar uma mulher. Tá se achando só porque me levou pra cama. E da boca pra fora falou que me ama. Agora, agora! Pensa que pode fazer comigo o que faz com as outras. Eu, Silva! Toma. E a sua primeira dama também! Saia daqui! Édrica! Amanhã aqui com a gente! Vamos lá! Aqui, eu te... Vai calmando aqui na manga! Tá muita pressão, tá doida? O pior do jeito que você fez, eu não. Isso é um, pai! Te... Bora lá! Eu vou rever. Os empresários da Seasa, a minha esquerda também. Para o Bigadinho Atribulado, para o Doidinho, toda a galera aqui. Lucas Dima, um abraço, Lucas. Jogador de Vieira, o Raul Digital também. E a panelinha, tudo aí, tudo aí, tudo aí. Se eu bebi agora, foi por causa de você. Posso jurar, vou levar só assim, tá muita pressão, tá doida? Deu vontade de chorar. Fala, Rodrigão, da equipe 5. Você concilia. Fala, Rodrigo. Se alguém falou, olha o motor, malucão. Que eu nem mostrando seu retrato. Sai com... Bora, Iris, bora, mulher. Você é comã. Sua vida quer saber, não me interessa. Eu te seguro, nem me lembro de você. O Giovanni da Nike, essa primeira dama aqui, ó. Segue a sua estrada. É o Leo Silva. Moreira e a primeira dança também, o Sideral. Quando o amor acaba, o Alan Souza, fala comigo. Cadê o Verdelho? Tá indo? Ó, Bruno Verdelho, pra cima, garoto! Você é considerado aqui do gigante. O Carequinha também tá na área. Hoje é o dia da mentira. Eu brinquei, você caiu. Na verdade, hoje é primeiro de abril. Bora, Spike da NET. Te liga, vai no bagulho, meu irmão, meu irmão, meu irmão. É marcante, gente. Fruto da terra. Sei que as palavras se perderam vento. Quantas vezes que mentias foi difícil. O Vinícius, o molequinho também na favela, me trazendo com a gente. Um abraço, Vinícius. Pois que atire a primeira pedra essa noite, quem nunca mentiu por amor. Patu, e a família Maguari também aqui com a gente. Gigante Crocodilo Prime. Bora, Ricardinho do Cinema. Olha o Rodrigo do Una. A Bárbara também. A Jennifer Moraes. Tudo aqui no Croco. Tô tão distante, eu não quero. Por favor. Como é que a pressão tá doida de abraço aqui, viu? É celular pra todo lado. Então bora! Apaixonado por você, me explicar ao coração que tu te vais. Me te perdi. Vou te olhar assim, ó. Dizer o que senti. TJ Esporte no telão também. Como fingir que o verdadeiro paga na hora. TJ Esporte. Que você sempre empresário. Fortíssimo Arthur Diniz. O homem do grupo Las Vegas. TJ Esporte no telão, como é que é? Irritado, confundido, busco por você. Pois sou o único que vive a pensar em ti. E este coração que insiste. E aí, Nanzinho? Um abraço, garoto. É claro que não quer que vá. Este coração jamais vai poder aceitar. Ele sente falta do carinho e do calor. E me culpa por levar essa dor. Vai curtindo, vai! Murilo Galvão, aqui com a gente. Aí, Murilo! Aquela aqui, ó! Banda Rister. Olha o Vaguinho, Vaguinho Braço. E a Natasha do Las Vegas. Vaguinho é camarada. Vem te embora, vem te embora. Vira mais uma. Mega Estilos, a marca do sucesso. O Pierre também. Anda Goiânia Francesa. Vai conhecer o verdadeiro baile do Batera. Aqui no Caribe, um pra cima. Bora, Pierre. Gigante. Está na manha, na moral. Bem reduzido aqui no Caribe, bora. Com você, a vida em E o quê? No super dinâmico, vou te namorar. Eu me apaixonei. O amor aconteceu entre você e eu. Você ponteou, papai. A brisa do mar vinha nos envolver. O sol a aquecer, me entreguei a você. E o que? E o que? Citação, o Carequinha também, toda a galera aqui comigo, detonando tudo, meu irmão. Deixa ele lá, porra. Vamos nessa. E hoje é parada, hoje é point show, papai. O bagulho vai ser doido no point. Só um conto a entrada, né? Som real. E a galera vai invadir. Gigante Crocodilo pra detonar tudo. Hoje no point, o bagulho vai ser louco. Machucando. Aí, Giovanni. Também da CL, a Isabela, todo mundo! Todo mundo! Te amar de novo. E o quê? Te sentir ter você aqui. E o Marlon Beach daquele jeito. Em meus sonhos, só vejo você. Esquece tudo. Depósito do Dames no telão, neném! Depósito do Dames. Aí, Dames, empresário Dames. Eu te quero só pra mim. Vou gritar pro mundo. E o quê? E o quê? Tudo que sinto por você. O Divano Paulista. Essa canção. O seu Cleice também. Pra você, meu. O Daílson Wesley. O João. O Gordinho também do bar. Vamos. O Isaías. É Gordinho. Você manda tudo aí, né? Não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Eu me lembro de tudo. História não pode acabar. Volta logo, baby, vem me amar. Manda a R15. Toma mais uma. No caqueado. É no gingado. Bora. O voo do sucesso. Uma deitada. Empresário Mauro também, representante do Bom Norte, aqui com a gente. Aí, Mauro, seja bem-vindo aqui no Croco, aqui no Gigante. Pega essa bisteca. Cadão, dá um chega o Marcos no Rubi, rapidinho. Agora deixa eu respirar um pouco, pelo amor de Deus. Eu choro. Bate! aqui, neném, ó. YR. E o Stories. Agora fechado com o baile do Batreze. Bota no telão aí, meu irmão. Esse aí mesmo. A empresária Iris. Aqui presente com a gente. Tá no telão. Vamos nessa, vamos lá, vamos lá. Agora siga seu caminho e pare com seu jogo. Você mentia. Agora o neném despertou. Segura. Tá no telão. Fechado, bora. Iris, comanda tudo aí. Como é que é? Era mentira, era uma farsa. Era uma farsa. É do jeito! Eu dizia te amo, você dizia eu quero construir contigo uma vida inteira. Prometo te amar, te dar meu paraíso. E o quê? Desde que ela voltou, já não sei mais. Baile do Patrese. Patrese, Patrese. Que pessoa é decidir? Qual das duas é certo pra mim? Um abraço também, o Marciano. Difícil. Gigante Xerox é na parada. Decidir. Qual das duas? Marciano já tá por aqui, ó. Pra mim. Bora. Olha que doido. Bagulho doido. E Então toma, meu irmão. É álcool na mente. Bora, Spike, pra cima. E o Dinho Pressão já na área com o Spike, tomando todas. Olha esse bigode. Olha esse cavanhaque do Spike. Presta atenção. Juntos sonhamos, juntos estamos. Não tinha o direito, mas vou aceitar. Aí, Felipe Alves. A Thay também. Para Dig. Abusados. Aí, Dona Lena. Vai virando. Um, dois, três. Escolto. Juca da Pedreira, bora Zé do Espeto, Paulista também, o Divano, o João Ellen, aí o Saque Gordinho. Sempre brindei meu coração pra não se apaixonar. O Clay, Subotino, toda a galera do bar do Croco. Aí, Alain, tudo no 12, meu irmão. Gordinho, é contigo, desgraçado. Baile do Patrese é bagulho doido. E agora? Vem! DJs, Léo e David, é banda LB. A batida perfeita é show. Vocês! A Jaqueline também é a Karen. E você vai pirar em louquês. Nossa, ainda é vivo. Deus quer. Desejar o meu amor. Sei. Preciso ouvir você. Não, não, não. Juninho, no bar do Lisboa. O olhar já revelou. Tá bom. Te levar pra dar uma volta no meu mundo. Revelar os sentimentos mais profundos. Nessa onda, se quiser, pode pedir. I am so good. Christian Brito, vai. Ai, amor. Me faz sentir tudo de novo. Olha que tá te esperando ali, ó. Um beijo bem gostoso. Sabe. Só teu amor me satisfaz. Ai, amor. Ai, amor. Vem, meu amor. Toma, toma. Olha pra sorte, então. Tinha essa foto aí. Tá o quê? Ai, não. E aí tá no clima, né? Clima do Patrese solteiro. You know that I love you, boy. Marlon do Grau. Aparece rapidinho aqui, ó. Aqui na retaguarda do comando. Aí, pivetinho da NET. E o quê? No baile do Patrese. É o baile mais famoso do estado do Pará. Bora, mulherada! Baile mais famoso. Tá na hora! Do estado do Pará. É o baile mais famoso do estado do Pará. E o que? E o que? Esse é o baile do Patrese, doida. Bota pai doida. Bota pai doida. Bota pai doida. Bota pai doida. E aí, Damasceno? Vamos nessa, moleque doido! O Davi Careirante aqui com a gente também! Esse é considerado, moleque! Bora, Davi! Pra cima! Vamos com os pais! Aí, eles também! Vamos lá! Faz um lança que eu já tô com meu copão na mão. Hoje... Fica de marola. Sinta pro chefinho. Do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar. Senta! Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Hoje eu vou para na gaiola. Fica de marola. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. Vai ficar chapado e vai voltar depois das horas. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Toma, toma, toma, toma, toma, sua gostosa. Cadê o gritinho das gostosas? Quem gosta de funk, dá um grito. O gritinho das sinceras também. Quem vai amanhecer, faz barulho. Hoje tem ponte show, meu irmão. Alder Gaia. Bagulho doido. Aniversário da esposa dele. Negócio doido. Vamos dar céu pra ali, ó. Já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, já sabe o que eu faço. Lá no meu barraco, boto o colchão no chão. E te taco, taco o saco, boto o colchão no chão. E te taco, taco, taco, taco o saco. E te taco, taco, taco, taco, do chão, do chão, do chão. Eu vou te machucando, é lá no chapadão. Eu vou te machucando. Várias mamas, tudo bem que eu vou levar essa pra Viera. Várias mamas, tudo bem. Vai, Rodrigo! Essa pra Viera vai ser papapapá. Papapara, papapara, papapara. Checa dela, vai, vai, perereca. Vem, perereca, vai, vai, perereca. Fala, gostinho do Mado Hernandes! Arrepia na dancinha! Vai, perereca, porque vai tocar ela. Olha o Wesley, ó. Olha o Wesley! Pra você sensualizar, fica de quatro, joga na cara. Fica de quatro, gostosa sem parar. Ai, tá bom, hein? Vem com essa boquinha, bicha minha sainha. Bota pra fora essa linguinha, me deixa contra. Minha xerox também na área. Danadinha, como é que é? Na pretinha, vou mostrar minha marquinha pra tu ver o que é bom. Que tá muito bom. Cai de boca, que tá muito bom. É o baile do Patrese. Agora é contigo, tá? Agora é contigo, tá? Vai tá gostosinho, vai. Baile da Penha, sempre lotado. Todo sabadão eu tenho que partir. E os amigos, profissão perigo. Agora, de Glock na cinto, o ritmo é assim. na intenção de fuder. Eu te vejo no bar e já chego sarrando do jeito que você gosta. Eu te, te levo pro meu vira cá. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma, toma. E aí, família Maguari? Do jeito. Solteiro aí, hein? Quem tá solteiro, dá o grito aí, vai! Quem tem vizinha fofoqueira, faz barulho! Quem tem amigo corno, dá o grito também! Quem tem amiga sapatão, dá o grito bem alto! Agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora, agora. Deixo você louca de vontade pra transar comigo. Te olho com é cara doido. De safado, bandido. É que hoje à noite eu trouxe uma surpresa pra você. Vamos lá pro carro que você vai ver. Dentro do carro, hoje vai ter putaria. Senta, vai! Senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta. E Jaquinho, Jaquinho do corte. Senta, senta, senta. O Igor da Pedreira, Zé Bessa, a primeira dama. Senta, senta, senta, senta, senta. A Mila Tavares. Senta, senta. O Luchivando Jurunas. Senta, senta, pra valer. Puta de pedra. Senta, senta, senta, senta, senta. Tudo aqui, ó. Dentro do carro. Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer. Rupindo também, vai ver. Senta, senta, senta, senta. Com as gatas tops aí, vai ver. Senta, senta, senta, senta. Olha o Giovanni da Nike, Valdiano, os Cachabás. Senta, senta, senta, senta. O Renanzinho também nos põe na fila. Hoje vai ter putaria. Dentro do carro. Hoje vai ter putaria. Você e você! Senta, senta, senta, senta, senta, pra valer a pena. Senta, senta, senta, senta, senta. Senta, senta, senta, senta. Fico o dia inteiro falando da minha vida, criticando. E o quê? As minhas com você não tá me ajudando. Só se complica, fala de fulano, de ciclano mais ainda. Olha, gente, a gente vai ficar na reta final aqui. Vamos baixar o grave um pouquinho aqui, a gente vai matar. Vamos lá, vamos lá. Tá ligado, né, pai? Oi, bye, bye. Fico o dia inteiro falando da minha. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Quem tá com o copo, levanta o copo aí. De copão na mão, eu não quero arrumar mais com o vaguinho delas. Aí, Fabinho. Quero ver as piranha e curtir esse bailão. E o quê? Safada. Oi, safada. A linda Natasha. Linda. A Emanuele também. É do grupo Las Velas. Esse é o mim. Foi o que o Mano Brown falou. Mostra pra esses cu como é que fica. E aí? Copão na mão. Eu não quero. A Yane também vai dar fã. Lá no camarão. Quero ver a piranha. Curtir esse bailão. Bailão. Safada. Bandida. Quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Oi, safada. É que eu queria muito ela. Ela não me dava atenção. Fiz de tudo por ela pra manter uma relação. Hoje nós em conversa. O Manguinha. Decidido, né? Crucial também, o Igor. Me joguei no Mandela. PDB. RP Lanche. Caraca, boy. E o quê? Ela com o popozão no chão. O popozão no chão. E o popozão no chão. DJ Tezinho é o brabo de novo.

te desce, vem agora! Então dá uma quebradinha e sobe devagar. Se te bota maluquinha, o tapinha eu vou te dar o quê? Só um tapinha! Agora vai! Bora, mulher! E aí, GG, caçula, sentiu? Um, dois, cheirinho três, de sucesso! Vai. Pra trás e dois, hein? Vai pra lá, meu! E a mulherada? E o WM lança nova. E vai pra todas as meninas, tá? As que é braba de verdade, vem na coreografia, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha, vai, solta sacanagem, vem na fuleiragemzinha. Vamos bailar, ei, ei, ei, ei, ei, ei. E aí, mulher? A vinha do Pato Grande, quantos anos você tem? Eita, novinha, tu tá rebolando bem. Sobe o desafio, foi lançado. Pra aquela que vai em cima, pra aquela que vai em paz. Vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz, vai em paz. Pra aquela que vai em paz. Quebra! Quebra! Vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando, vai quebrando. Um, dois, três, pante o tri, vai! Abusados, aqui com a G, Maria Dig, olha o bom, chama as amigas, aí porra, pra afrontar, bota a bunda pra mexer aqui, e aí Bruninho, bota a bunda pra mexer, bota a pressão doida aqui, e eu boto pra torar, bota a bunda pra mexer, que eu boto pra torar, e o D2, chama a loma e as gêmeas na canção, vai, vai, D2, alisa com bunda no chão, vai, paralisa com bunda no chão, eu olha como vai ficar pra ideia com a festa agora aí. Vai para aqui já, como não no chão. Vai para, vai para, vai para. Vai como ficar bonito, ó. Aqui no baile do Patrese. Olha aí, ó. E na batida tá na hora. Calma o negócio. Hoje tem pochocho. Aí, menina. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando. Meu parceiro Osvaldo, GLP. Eu acho que ela aqui. Os empresários da Senhas, doidinho, já malandro. Como é que é? Picadinho tribulado, já no caqueado, ó. Quando lhe fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. O empresário Fabinho, e a porquinha, ó. Aqui. Bora, Spike! Seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo que eu gosto de bregas aqui lambada. O Ramon também, Barbearia Cacho, aqui com a gente. Jurunas Carne, é o açougue número um do bairro do Jurunas. Do empresário Netinho, é Jurunas Carne. Meu amor, venha pra cá, deixa de meu pai. Carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bombagem. Não sou DJ, sou um carregador de aparelhagem. Pra acalmar o negócio. É o DR4. Gaia, Camila Gomes, sua esposa que tá no berço hoje. Céude, Jaque Almeida, também a Letícia Ribeiro. Aí, Gega! Eu vou dormir e vou sonhar. Os Tigres. Aonde andará? Janaína. Vem logo me amar. A metade, né? Esperança, cansei disso tudo. E o que? E o que? Eu vou encontrar razão pra que eu possa. Com a metade, garçom. Agora! Não quero mais chorar, cansei de te esperar. Sozinha, triste nesta solidão. O Rafael Lixo também que tá do berço. Também, Rafael, felicidades, como é que é? Vem logo me amar, não posso esperar, já cansei disso tudo. Eu vou encontrar razão pra que eu possa te esquecer. Lá vem aquela música de motel. Patrese. Isso aqui é top, pai. Potter, é contigo, é contigo. Bate no peito e vai. Segura. E o Vevé e as gatas tops. Como é que é? Bora, Verdelho! Tá na área, moleque! Bruno Verdelho! E aí? Baile, segura na batida. Manda beijo molhado. Agora eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. O Diego Moreno do Las Vegas. O Vaguinho e as meninas, tudo aqui, ó. Galera do grupo Las Vegas, tô lá, viu? Tô prestando atenção no bagulho. Fala, Vaguinho! Chegou! De Rodrigo, do Cruz. Quem vai tocar? DJ da equipe 5 também. Segura o polo! É aniversário da Luciana hoje também. E aí, Luciana? É verdade. Beijo, é? Ah, 15, ela falou, tô novinha, pô. Doida. Só eu sei porque ele é rei. É o melhor do Pará. E aí, Luciano, beijão pra você. Você e a Duda ao lado. E a Lourinha também. DJ, como é que é? Vamos lá. DJ Dino, no Alta Sonoro. DJ Dino, vai pra cima da galera tocar. É indiscutivelmente Splash Panda. Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado. Manoel também é proprietário do motel. Estou Carista. Esse motel Carista, cara. Pega uma cortesia pra ti lá, desgraçado. Cadê o Manoel? Sai nada, você tava fazendo a propaganda dele, né? Sai nada, então corta. Vamos lá. A consequência de não tê-la comigo, mas com meu coração. Um abraço também a Luciana. Porque A Luan, né? Mente. É, Luan! Foi sua opinião. Rebelde tá demais aqui. Você se machucou. O Ricardinho também do Sideral, o Louro da Cabanagem. Aqui no Prime. Foi inconsequente na sua decisão. Ao som do poderoso dançando. E aí, bazuca? Bazuca, bazuca, bazuca. Então você me olhava e até se preocupava. Aí eu entendi que eu não sofri em vão. Então se não vale, não vale, não vale, não vale. E o quê? Bora meter bronca no bagulho, vai! Vem, vem! Vem me abraça, me beija, me ama, ouça-me, pare, não vá embora. O engraçado vai chorar aí, mano. E não me deixe aqui. Sozinho, eu não sei viver. Tá levando da ex, né? Sozinho, meu amor, eu vou chorar. Sacanagem aqui, que eu sou gaiado, pô. Tá batendo de engraçado aí. E agora? Foram tantas emoções. Um abraço também, Valéria. Aqui com a gente, como é que é? Não esqueço. Fala, Cristian Brito. Pra cima, Dedo. Te encontrar e relembrar. João Oliver, produtor. As nossas loucas. Sempre com a gente. Em você é considerada. Será que posso te ter? Você é meu amor, meu louco desejo. Não esqueço do calor e o gosto dos teus beijos. Sei que sou sua eterna namorada. Vem me amar, mas que nunca estou apaixonada. Bem reduzido, bem...